Correia. Salvador, voo na 714. Voo no 714, livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 12 nós. Ele pode sair. Três dois oito meia, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 1007, direto Duna. Atração 07, táxi via Alfa, Juliette, gate 05. Alô, boa noite, 96 novamente. Utilização João Pessoa, da classe. Boa noite, 96, pronto para a classe? Pronto. Boa noite, 96 para João Pessoa, autorizado nível 370 via Apruísque 58, até Recife, após direto. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, aciona 5567, ou no 896. Autorizado então 370 para João Pessoa, que é a 38, direto João Pessoa. Decola 10 com a esquerda, saída Pucca, transição Caju. 208 é o controle, aciona 5567. Correto, chame para pushback, acionamento, bom no 896. Boa tarde. bom dia, boa noite no meia, seja tarde. Boa noite no meia, bom dia, vou direto Duna, desço para 2000 pés, que é negão no 017. Duna 2000, 1017, via. Sou localizador do 3286. São 3286, completo sinal, chame torre, 18 decimal 95. 295. Bom dia, torre, o 3286, embaixo travado na final da 190. São 3286, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus, 089. Livre pouso na 0, São 3286. Torre, Altan 32, vento meia, livrou na Fox da Fisco. São 3286, solo foi aos 26, táxi Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, gate 01, TAN 3286. Confirme? É o Papa Romeu Centro Hotel, fazendo alto atendimento no plano pela edição. Tango Alfa Hotel, pronto, cópia. Tango Alfa Hotel para Belo Horizonte, autorizado nível 2, confirmando nível 240, decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Ilhéus, onde intercepta a aerovia Whisky Uno. Controle Salvador 120.8, aciona 5561, Tango Alfa Hotel. Tango Alfa Hotel, correto, chame para acionamento. Tango Alfa Hotel, bem, livre acionamento, chame então para o táxi. Demora para o táxi, Tango Alfa Hotel. Para o presidente acionamento. Vivo e elétrico para estar estabilizado. Boa noite. 1994 para o táxi, 162 a bordo, 2 horas e 17 minutos, altera Salvador. 1994, táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 17. Índia Pátio, Índia Alfa, reportaria ponto de espera pronto, 1994. Parou, puxa, pega acionamento, gol 1896, tá no 04. 1896, aguarde para início, pushback. Meio autorizado para o pushback, chamamento, chame táxi. Boa, Sarah. Oi, Sarah. Ah, autorizado. Complete final, chame torre, 1895, gol 8 no meio. 895, boa noite, obrigado. Tem algum 794, tem informação Delta? 994, mantém a ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 994. Quem subiu o módulo? Eu vou no 794. Estou no 794, guarde o código, Aracaju, vai o Cuca, chama direto, senhor. Sim.